5450 transponder e o controle Salvador em 1208, essa é a 6224. Ok, 1224, correto, operacional. Semana para o final, 6224. 9908, escuta. 10, escuta 9808. Porque o 9908 já tem aqui a autorização, tá? Ponto cópia. Prossiga, senhor. O 9808 autorizado para Juazeiro na frequência, no nível 190, via Whisky Uno, decola da 10 com curva à esquerda, na saída Votar, aciona 5425, controle 2008. E confirmando sua subida Votar? Confirmativo, subida Votar. Ok, 190, Whisky Uno, pista 10, curva à esquerda, Votar, 5425, 208. É correto, senhor operacional. Abraço. Para 74, passa 160, chama o centro em 1251, lanterna 3325. 251, 3325, obrigado, gol no 074. 9808 da passarela, por Chibé, acionamento. Está autorizado, na área remota, chame táxi. Chamará. Para o táxi 9808 da Passaredo, POB 27, 6 horas e 30, alterna Fortaleza. Autorizado o táxi via Pátio Índia até o ponto de espera da 10, chama pronto para decolar. Via Pátio Índia até o ponto de espera da 10, chama pronto. identificação, chegada à Mari, desça e mantenha a 2 mil pés, ajuste 1-0, 1-8. 2 mil pés, chegada à Mari, 2908 está pronto. Autorizado, alinhado e decolar, vento 180 graus, 109, 9808. Alinhado e decola, 9808. Chegada a Mari, desse mantenha 3 mil vigilantes. Ajuste 1018. Decola ao 54, controle 20 acima 8. Controle 1208, 9808. Controle, boa noite, passarelo 9808. Passarelo 9808, boa noite, submantenha 190, saí da Lotar. 190, perfil da Lotar, 9808. Autorizado chegada a mar e desse mantenha 4 mil pés, ajuste no 09. 4 mil pés, 09, chegada a mar. Controle 9808, eu preciso usar de sair à direita magnética 030 para evitar uma formação. Autorizado desvio à direita, após o desvio vou ir lotar. Após o desvio lotar, 9808. No 52, boa noite, chegada a Mari, desse mantenha 050, vídeo mantenha 10. 050, vídeo mantenha 10. Fernando, vou alotar o 9808. Gente. 3600, autorizado, final do LS, que se informe localizador. Bom, localizador, 3600.